foi tão bom te encontrar. Jamais vou me esquecer. Fui liberto por você, Jesus. Tua presença em mim, cresci na graça em ti, e agora sou livre pra te adorar. Tua presença em mim, cresci na graça em ti, e agora sou livre. Jesus, Jesus, Hosana é o meu Senhor. Jesus, Jesus, Hosana é o meu Senhor. Jesus, Jesus, Hosana é o meu Senhor. Jesus, Jesus, Hosana é o meu Senhor. Foi tão bom te encontrar, jamais vou te esquecer. Fui liberto por você, Jesus. Em mim, cresci na graça em ti, e agora sou livre pra te adorar. Tua presença em mim, cresci na graça em ti, e agora sou livre. Jesus, Jesus, Hosana é o meu Senhor. Jesus, Jesus, Hosana é o meu Senhor. Foi tão bom te encontrar, fui liberto por você.